Sigurd Goofy aus Kampf. Goofy aus Kampf, prossiga. Goofy aus Kampf, como recebe a tua? Autorizado prosseguir para o pátio 3, o Golf Oscar. Confirmando posição 5, pátio 3. Na isso, na escuta, manutenção. Delta prossiga. Ok, senhor. Yang Delta informa termos do cheque de motores. Solicita autorização para reboque da aeronave do pátio 3 até o pinga de número 01. Autorizado o reboque, autorizado. Mantenha minha escuta e informa termo. Positivo, Yang Delta. Confirma, confirme, fez um CHG? Afirma sim. Sim, só um instante. Catânia e Água Distante. Tem Santa Cópia. Autorizado Aracaju 090, Golfo 677, decola 17, curva esquerda, saída Conde 119.8, 0163, execução. Ativo, chama esse nome de táxi. Golfo Serra, sol. Ok, já fiz coordenação do seu tráfego, ok? Recife ainda não autorizou, pois ainda não recebeu a CHG. Mas já está ciente do seu tráfego e da CHG. Assim que tiver a sua autorização, vai liberar seu tráfego. Quilo Delta Conquista Guarda Copa. Quilo Delta cópia. Conquista uma centena direto, decola 17 com a direita, saída Gole, controle 198, vai acionar 5530. Serra, cópia. Próximo, senhor. Autorizado Paulo Afonso, 090 direto, decola 17, curva esquerda, saída Lotar, 119.8, controle 5007, vai acionar. Autorizado Paulo Afonso, 90, decola da 17, a esquerda Lotar, 5007 é o transcone, controle 119.8. O Golf Tango está pronto para o táxi, e decola da 35. Golfo Sierra está autorizado, chame para ingresso na 35, ajuste 1012. Golfo Sierra. Vitor, Quilo Delta para o senhor. Está autorizado seu táxi, vai chamar para ingresso Quilo Delta, seu número 2, 1012, ajuste. Serra, informa a linha de pronto. Do Serra, chamar a linha de pronto na 35. Meu Golf Vitor, ele se confirma nível? Que aguarde cópia. Serra, linha de pronto na 35. O Serra tá livre, vento calmo. O Serra, iniciado. Afirmativo, informa a linha de prova. Informa a linha de pronto, Golfito. Corrigi, Golf Vitor, ainda está para cópia, ok? Estou ciente da sua solicitação. Golf Sierra, os 33198, bom voo. Golf Sierra, grato, bom dia. Salvador, bom dia, o Oscar Golf Sierra decolou no momento, está adicionado 5007. Oscar Golf Sierra, contato radar, saída lotar, saída 090. Sierra, para o 90 na lotar. Torre Salvador, Golf Oscar Alfa, calçado na 5, no pátio 3. Gente, bom dia. Golf Vitor, cópia. Autorizado a centena IVC, decola da 17, corrigida da 35, na saída Momo, controle 198, 5531 no vacinado. quilo dado tá livre, W7, vento calmo. Delta, chame o controle 198 aos 37. Delta, 198 para chamar positivo? 198, afirmativo. Fala, amigo, bom dia. Oi, bom dia, Vitor, aquilo Delta decolou, saída agora e nossa escuta. Radar sobre o nível 100, Vitor, aquilo Delta. Delta, tá livre a redução de tudo, amigão? Liberado. Tá bem. E chama ingresso, o Serra Tango. Vitor, chama ingresso, 1012, ajuste. Vitor Kilo Delta, pai, passando 065 para a centena, solicita mudança de regra, sua visualiza presente, o nível 105, estimando o pouso em Vitória da Conquista 0930, Vitor Kilo Delta. Só um estetoscópio, Gufim. 842, sessão nível 105. Delta, direto Conquista. Correto. Aguarde ingresso, tem tráfego pela Goiás. Ativa, Lima tem. Chegou a Serra com a estimada de pouso em Paulo Afonso. Valeu, bom trabalho. 05. Ciente. O Serra já modifica, prossegue no 095 da... Ciente, hora certa, 0...